Me ajuda aí, Vitor CD, Black CD, Marcelo Mix. Eu não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado. Até o garçom tente sentir minha falta e já ligo preocupado. É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja... meuscds.com. Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você, lógico que eu quero você, vai. E dormir de conchinha, me pisar em festa. Meu coração me espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração espera. Virou vagabundo. Chamou! A pegada mais gostosa do Brasil. Eu não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só penso em você, Jerinho. Não é que eu esteja apaixonado, eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. Diz! E dormir de conchinha, me pisar em festa. Deus me livre. E postar fotos juntos, contate já era. Mas dormir de conchinha e me pisar em festa. E postar fotos juntos, contate já era. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração espera. Eu tô com pressa, se você vier, meu coração espera. Bora, meu prefeito. Alô, Farias! meuscds.com. Humilde de coxinha, vem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. E postar fotos juntos, contate já era, meu poeta. Mas dormir de conchinha e nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, contate já era. Joliótica Espérola. Eu tô com pressa, se você vier, meu coração espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração espera.